morreu Maria José Nogueira Pinto. Tinha 59 anos, morreu de cancro de pâncreas. Moody's baixou rating Portugal. Pedro Passos Coelho diz que é um murro no estômago. E Hotmail faz 15 anos. Chama-se Susana Félix. Lançou o seu primeiro single no ano de 1999. Primeiro single que foi também o primeiro sucesso. 12 anos, alguns discos e muitos concertos depois, Susana Félix é entrevistada pela Rádio Antena Web em mais uma edição do Tempo de Antena. Conversamos com Susana Félix, fomos descobri-la nos anos 80 como vencedora de uma grande noite do fado. Fomos conhecer o percurso de Susana Félix, desde a guitarra e da viola até a Mais Olhos que Barriga, e de um pouco mais até Procura-se. Susana Félix em entrevista à Rádio Interweb em mais uma edição do Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, dia 8 de julho, às 5 da tarde. Antena Web, sintoniza-te! Boa noite. Faleceu Maria José Nogueira Pinto. Era atualmente deputada independente pelo Partido Social Democrata. Tinha 59 anos e o motivo da morte foi o já diagnosticado cancro no pâncreas. Uma doença que Maria José Nogueira Pinto já conhecia e já sabia ter quando de ter apoiado oficialmente a recandidatura de Aníbal Cavaco Silva à Presidência da República. Maria José Nogueira Pinto foi uma deputada que se destacou pela sua determinação. Em 1991, entrou para a política como subsecretária do Ministério da Cultura. E acabou, aliás, por se demitir no ano de 1993, em ruptura com Pedro Santana Lopes, na altura secretário de Estado. Tudo à conta do conhecido caso da polémica do Estádio do Alvalade, em que Maria José Nogueira Pinto não autorizou a cedência do estádio para espetáculos, quando, pouco tempo depois, Pedro Santana Lopes entrava em acordo com o Clube Leonino, que acabaria depois também por presidir. Maria José Nogueira Pinto regressaria à política 2 anos mais tarde e faria parte da elaboração do Decreto-Lei para a Despenalização do Aborto no ano de 1998. Acabaria por vetá-lo, ou seja, votar contra, no ano seguinte, a quando do referendo, o primeiro, no ano de 1999. Maria José Nogueira Pinto, mais recentemente, ficou marcada, ou marcou a história política, por uma situação insólita ao chamar palhaço a um deputado de um outro partido, em pleno Parlamento. Aos 59 anos, perde-se uma figura emblemática da política portuguesa dos últimos 20 anos. Hoje, às 22 horas, realiza-se, na Lumiar, uma missa de corpo presente na capela, perto de casa de Maria José Nogueira Pinto. O funeral é amanhã, em Aldeia dos Negros, no Conselho de Óbidos do Distrito de Leiria, por volta das 18 horas. Um murro no estômago. Foi desta forma que Pedro Passos Coelho classificou a atitude da agência de rating norte-americana Moody's em cortar o nível, o rating a Portugal, em 4 níveis, neste caso para BA2. Na gíria, este nível é designado de lixo, que é neste momento o que, para a Moody's, representa a credibilidade da República Portuguesa. Lixo. A decisão foi tomada ontem, como já aqui noticiamos, no Antena News da noite anterior. Só hoje, Pedro Passos Coelho reagiu então às declarações às decisões da Moody's. As decisões da Moody's de baixar o rating de Portugal parece terem um padrão definido, segundo o Diário de Notícias. Sempre que Portugal vai a leilões, como foi o caso de hoje, a agência financeira desce o rating de Portugal, o que dificulta mais a confiança dos investidores na economia e na República Portuguesa. Diz a Moody's que Portugal não vai passar sem um segundo empréstimo, tal como está agora a acontecer com a Grécia. Pedro Passos Coelho lamentou o facto de a Moody's não ter em conta as atuais decisões ou recentes decisões tomadas por este novo governo. Um murro no estômago, foi desta forma então que Pedro Passos Coelho classificou. Já outros especialistas disseram que a Moody's está a jogar, juntamente com outras agências financeiras, para manter o euro fraco face ao dólar, referindo-se à nacionalidade da origem da Moody's, norte-americana. Está muito perto de nascer um país, no próximo dia 19 de julho, o sul do Sudão vai separar-se do norte do Sudão. As celebrações da independência do sul, do Sudão do Sul, aliás, vão realizar-se neste sábado, ou seja, no próximo dia 9, embora só dali a 10 dias o sul do Sudão seja oficialmente independente. Tudo começou no ano passado, quando o sul do Sudão decidiu lançar um referendo aos seus habitantes, neste caso, colocar-lhes a questão se queriam ou não que o sul do Sudão fosse independente do norte. Esta decisão não agradou muito aos norte-sudaneses, mas não houve qualquer contestação, até porque o sul do Sudão deu uma resposta clara. Os habitantes votaram e 99,3% da votação foi favorável à independência do sul do Sudão. Palavras para quê? Não há decisões políticas que contrariem tal votação ou tal dimensão da votação. 99,3%. Apenas 0,7% votaram contra. Ficou então definido que o Sudão do Sul irá ser o novo país a partir do dia 19 de julho deste ano. E por isso mesmo, então, as celebrações da independência deste novo país, que surgirá, como disse, dali a 10 dias. Mais concretamente falando, irá surgir da próxima terça-feira, ou seja, desta próxima semana, a 8 dias. Ou seja, se preferir, de ontem a 15. Será então o país mais recente a surgir no mundo. E também no Sudão vive-se a tragédia. Um barco com bandeira cubana, mas proprietário de 4 iemenitas, transportava 200 imigrantes ilegais rumo à Arábia Saudita. Partiram do porto da capital sudanesa, Khartoum. O barco incendiou-se ao fim de 4 horas de viagem. As causas do incêndio são desconhecidas, mas desconhecido não é o número de vítimas mortais. 197. Das 200 pessoas que seguiam a bordo desta embarcação, apenas 3 foram resgatadas com vida. O incêndio alastrou rapidamente a todo o barco, não deixando qualquer hipótese aos imigrantes ilegais de escaparem com vida. Apesar da assistência, 3, apenas 3 imigrantes conseguiram sair com vida. A embarcação, como disse, já tinha saído do porto de Khartoum há 4 horas, quando se deu o incêndio, que durou também 4 horas, ou demorou 4 horas a ser extinto pelas autoridades sudanesas. Averiguar-se-á agora os motivos que originaram não só o incêndio, mas a sua velocidade, já que, como disse, não deu qualquer tempo nem oportunidade aos imigrantes de saírem com vida desse incidente. Beat Sound. Às quintas e sextas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web leva até si a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas e sextas-feiras, às 21 horas. Aqui, na Rádio Antena Web. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, Todas as sextas-feiras, pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40, aqui, na sua Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 18h, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Agora na Antena Web também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento é o momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento. Todas as quartas-feiras, às 23h, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Em Ciência e Tecnologia, três notícias acabadas de chegar à redação da Antena Web e que vão certamente deixar os nossos ouvintes em pulgas. Começamos pelo novo aplicativo do Facebook. Mark Zuckerberg está em concorrência com a Google Plus, nova rede social da maior empresa de serviços de busca na internet, a Google. A Facebook lançou agora um aplicativo que permite realizar videochamadas através não só do Facebook, mas também do Skype. Ou seja, que estas duas aplicações, a rede social Facebook e o programa Skype, que recentemente foi comprado pela Microsoft, estão agora interligados. Para que o utilizador beneficie desta nova aplicação, basta que, ao selecionar o amigo que tenha adicionado, clique no link que diz a iniciar videochamada e depois é só esperar que a tecnologia faça o resto. Recentemente, a Google Plus lançou também um aplicativo com o mesmo efeito. É a concorrência direta entre duas redes sociais das maiores atuais potências no que à internet diz respeito. E se de repente um partido do seu país, neste caso Portugal, por exemplo, quisesse abolir o PPT, ou seja, PowerPoint. É precisamente isso que propõe o partido suíço APPP. O fundador, Matthias Boon, defende que os 11% de utilizadores que se deparam pelo menos duas vezes por semana com este tipo de ficheiros se desmotivam no trabalho. 85% é o número que avança este partido suíço APPP. O APPP assume-se como uma entidade internacional com 250 milhões de associados. E este mesmo partido defende que é contraproducente o recurso ao formato PowerPoint, ao invés dos tradicionais caneta e papel, ou então ainda os flip charts. Diz o fundador do APPP que, segundo a sua experiência, desde já há 14 anos, o PPT, o PPS, depende das versões, é um formato prejudicial à produtividade e aumenta o tempo ocioso no trabalho. Aponto ainda alguns outros dados, no mínimo curiosos. Segundo o APPP e o seu fundador, a Suíça perde todos os anos 2 mil milhões de euros só por causa do uso do PPT ou do PPS e não dos tradicionais caneta de papel ou então dos flip charts. Mas aponta também este APPP que anualmente a Europa perde uma quantia astronómica, 110 mil milhões de euros. recordando que 85% da população que se depara pelo menos duas vezes por semana com os formatos PowerPoint se desmotiva. Estes dados não têm para já qualquer fundamento de estudos científicos que comprovem aquilo que o APPP diz, pelo menos que este Partido Suíço tenha revelado. São números pelos quais o Partido Suíço APPP assume total responsabilidade. Números que, no mínimo, são surpreendentes, tudo pelo seu número astronómico de zeros. 110 mil milhões de euros anualmente que a Europa perde só por causa do uso do PowerPoint ao invés de caneta e papel ou flipcharts. E para fechar o Antena News desta noite, dizemos, aliás, que o Hotmail está a festejar o seu 15º aniversário. Fez precisamente na passada segunda-feira, ou seja, 4 de julho, 15 anos. O serviço foi criado por Saber Bhatia no ano de 1996 e foi o primeiro serviço de e-mail gratuito para o público em geral, 27 anos depois do surgimento da internet, criada então no ano de 1969. O serviço de e-mail teve uma expansão brutal em todo o mundo e, segundo dados da CountScore, o serviço tinha até ao ano de 2010 registado os 364 milhões de utilizadores, quase mais 100 milhões do que o Yahoo, que tem 280, ou mesmo quase 200 milhões a mais do que o serviço da Gmail do Google, 191 milhões de utilizadores registados. Os dados da CountScore estão apenas referentes às contas ativas nos últimos 6 meses, isto a quando do lançamento deste estudo que foi lançado então no ano 2010. A CountScore depois fez uma maior abordagem, ou melhor, uma abordagem mais específica, neste caso apenas ao tráfego dos Estados Unidos da América. 72 milhões e 200 mil utilizadores nos Estados Unidos da América por parte da Hotmail, 48 milhões do Yahoo e 25 milhões da Gmail. Ou seja que nos dois parâmetros, quer a nível mundial, quer a nível dos Estados Unidos da América, fundação destes três serviços de e-mail gratuitos, a Hotmail lidera, não só porque foi o primeiro serviço, mas também porque tem sido o mais dinâmico. Pouco depois de se ter lançado com o serviço de e-mail gratuito, surgiu o Messenger, inicialmente suportado pela Microsoft e pela Hotmail. Isto permitiu também uma maior expansão, obrigando os utilizadores a criar contas de e-mail, quanto mais não fosse, e ainda mais hoje, quanto não é, para a utilização, sobretudo, do Messenger. O Hotmail e a Microsoft prometem novidades para breve. Em comemoração do seu 15º aniversário, já estará disponível para os utilizadores um mini-calendário. Uma espécie de calendário do Google, mas mais simples e com outras funcionalidades. Ainda estarão para breve, aliás, mais novidades, segundo anunciado no site da Hotmail, que está então, como disse, a assinalar 15 anos de existência, comemorados, precisamente, no passado dia 4 de julho de 2011, ou seja, segunda-feira. E assim fechamos o Antena News desta noite, aqui na Rádio Antena Web. Vamos voltar amanhã às 8h30 da noite.